Essa é aquela história que vovó não conheceu. Está no ar, este é o plantão do Estratagema de Deus. Extra, extra, extra, rock bravo não morreu. Tá mais vivo do que nunca, o valentão se converteu. Essa é aquela história que vovó não conheceu. Está no ar, este é o plantão do Estratagema. Aí agora Deus tá firmão, se converteu, valentão do morrão. Aposentou oitão em frente ao templo cristão. Ouviu a voz, foi ao chão, estremeceu o gatilho. Ninguém pode resistir, o grande poder do Deus vivo. Envolta numa luz, lhe apareceu uma cruz. Filho, por que me persegues? Era a voz de Jesus, cheio de maldade na mente. Vivia zombando os crentes e muito de repente a chapa ficou crente. Com o olhar de uma fera fez muitos inimigos. Billy the Kid escaldado com o dedo no gatilho e um patuá no pescoço, dizia todo pomposo: eu tenho o corpo fechado, não vou descer o calabouço. De noite no brilho da lua trancaram sua rua. Esse é o jornal DTT, a verdade nua e crua. Não quis a paz do Senhor, um gato preto assustou. Atrás do latão de lixo era o Jack Matador. Quem sabe este exemplo deixe alguém mais esperto. Quem tinha o corpo fechado estacou um corpo aberto por um calibre de 12 comprado lá no boteco. Quem sabe este exemplo deixe alguém mais esperto. Fiquei boquiaberto e registrei qual que é. E aí malandro, qual é que tá fraquinho na fé? De lei de alto a baixo, aquilo era esculacho. Jesus usou um do mundo pra repreender meu relaxo. A vida é mesmo assim, nunca ninguém me engana. Meu pai corrija seus filhos, meu Deus corrija quem ama. A chama foi acendida no coração do homicida, com a mão suja de pobre e um olhar suicida. Herdada num terreiro, comprada de um feiticeiro. Farofa, galinha preta, charuto, prato e cinzeiro. Se herdeiro da maldição hereditária que se espalha nesse mundo tipo a febre da malária. Também vivi isso aí com esses santinhos de nada que me juravam proteção e me armavam emboscada. Vendidos por farofa, santinhos passa fome. Como pode um morto de fome querer erguer o meu nome? Notícia correu rápido, tipo num sábado à tarde. Favela toda alterada, será que isso é verdade? Deve estar se escondendo, dizia o verminóide. Virou crente que nada, só se escondeu do sacode. Em meia hora de crente, a perseguição já começa. Mas rock bravo, guerreiro, a sua fé já expressa. O santo cheio do espírito agora prega na praça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Disfarça, disfarça, roça, vê se não é o Billy the Kid. Trincado até o dente, aonde o ódio reside. O coração do perverso, só Deus tem portal de acesso. Mas na bandeira do tolo mora a desordem, o regresso. Manifesto o meu protesto através do meu relato. Louco é quem beija verme, verme é quem seduz o fraco. Lá vem, reita, olha o Jack de escopeta. Billy the Kid da greta, da laje de vereta. Crocodilagem é o tom do impostor que se esconde. Crente, agente secreto no estilo do James Bond. 007 não, irmão, se arrependa. Rock bravo é novo convertido, vê se aprenda. Só meia hora de crente, já marcha numa fornalha. Batalha pelo evangelho, quem não se ajunta se espalha. Os anjos são liberados na ordem de Javé pra destruir os planos trevosos de Lucifer. E o soldado na praça, no bolso guarda o rascunho da carta escrita pra mãe, enquanto dá seu testemunho. Arrependei-vos! Arrependei-vos! Um dia eu fui um homem soberbo, altivo, que batia no peito e me gabava por botar qualquer tamanho de homem no chão, qualquer tamanho de valentão no chão, ou através de artes marciais, ou através de armas de fogo. Mas hoje eu louvo a Deus, ao Deus Todo-Poderoso que me deu autoridade vinda do céu, pelo poder do Espírito Santo de Deus, de colocar qualquer homem que esteja caído em pé. Porque a palavra de Deus diz: Deus levanta o desvalido do monturo, levanta o homem do lixo e o faz se assentar na mesa com os príncipes do seu arraial. Arrependei-vos! Arrependei-vos!